pode vos salvar dos dardos inflamados que vem vos atirar. O grande inimigo, o astuto tentador, que sempre vos procura tratar com seu furor. Com coragem, unidos.